Ai, ai, ai. Ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Entrei, entrei em Naraoila, em mi vida, em mi vida del museo. Ah!